Bora pra morrer! Bora pra morrer! Bora pra morrer! Bora pra morrer! Bora pra morrer! Bora pra morrer! Bora! Bora pra morrer! Bora! Bora! Bora! Bora! Bora pra morrer! Fora, povo gay! Fora! Fora! Fora, povo gay! Fora! Fora! Fora! Fora! Fora! Fora, povo gay! Versus Hitler.